Autorizado, informa o localizador. Informará, 76. Metro 209, decolou os 45, chame controle em 11935, boa noite. 11935, boa. Controle Salvador, boa noite, o azul 4205 decolado, cruza 1500 pés. 4205, contato radar, sub nível 360, perfil da EL. 360 na da EL, 4209. Aproximação, chame torre 10895, bom pouso. Confirmado, Celso 10895. Positivo. Obrigado, boa noite. Salvador, Wesley, 57 no meio. 57 no meio, boa noite, avistado. Continuando a aproximação, informa com cheque de trem, 110 graus, 109, 57 no meio. Já passado, 09. Ok, tem livre pouso, 10575 no meio. Pouso no 07 no meio, confirma o vento? 110 com uma dezena. Obrigado, pouso no 07 no meio da manhã. Correto. 3605, passa nível 170, está no centro Recife, frequência 12545, alternando 12685, boa viagem. Datando, isso é para 2010, ajustou o time 903, informe o localizador. 2903, informado, localizador 3600. No meio, solo 5-1, libere pista direita, intax Alfa, Kilo 4-3, fica atento ao sinalizador para estacionamento, 5-7 no meio. Alfa, Kilo 4-3, atento ao objeto de intensidade de campo. Boa noite. Salvador, boa noite, 357 na meia, 957 no meio, autorizado o táxi via Alfa Kilo, parte 3, observe sinalizadores. Alfa Kilo, parte 3, observa sinalizadores, 957 na meia. 209, passa nível 150, chama centro Recife, frequência 133, decimal 25, alterna 125, no boa viagem. 3325251, boa. Contrato de aproximação, chame 2-108-9-5, bom posto. 2-108-9-5, obrigado, boa noite. Boa noite, 3600, passe externo, baixado, checado visual. 3600, boa noite. Avistado, tem pouso autorizado no 10, 110 graus com no 09, plan 3600. Autorizado, pouso no 0, 3600. 300, solo 59, libere a direita, chame solo 129. Libere a direita, 1219, terra, 3600. Sam Botard, Airport Chihuahua, 020, over ready, 5 minutes, request it. Portugal 020, wait for copy. Autorizado chegada a mais, desça para 2010, estou altímetro no 013, forma localizador. Maravilha, 2010, 1013, portando no localizador, está acreditando 52. 3600. Na 3600, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, o TAN 3600. Porta 3152.1, aprove, tá? Autorizado. Ok, obrigado. Zero two zero, ready for copy. Portugal 020 for Lisboa, flight level 370, via Upsilon 10 until Natal. After you fly by your flight plane route, take off of runway 10 after departure, you turn left. Puka departure, depart transition. Salvador approach control 119.35, tower 118.95. Squawk 5032. Portugal 020, esqueça o Itapá para o Papa Santos, faz uma volta de 7 lá para o Zulu, antes do Rio de Janeiro, para o Bando Rose, Bando Rai 10 para o Departure. After Departure, Santos Left, Puka, Zipar, Squawk 5032, frequency, para o Departure 109.35, tower 109.95, Portugal 025, Red Back Rector, Party Ready for Puxa Startup. Portugal 020. Informação Alfa, 05, boa noite, sua identificação, autorizado chegada a Mari, desça para 3.000 pés, estou tímido no 03, vigilância da. Mari 3.003, boa noite, 05. estabilizada na 3152. 3152, chama a torre no 9862, bom pouso. Campos 1862, presidente. 1805, desce 2000 pés, hoje padrão, está autorizada pela INS, reporta estabilizado. 2013, autorizada a cheia, dona zero, reporta estabilizado, 1805. Salvador, está 3152, agora uma milha, quais são 2 milhas 800, baixar o trabalho com a polícia.